energético, esteja mais correto, confio pra ouvir. 07, ciente, QNH1017, chame agora a torre 118, decimal 95. Fala, 1966, Librona 4, senhora, tá na Alfa. O 1966, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Ok, via Alfa, reporte antes da Juliette, 1966. Tá 3154, autorizado ingresso no pátio principal, posição é 05. Posição 05, tá 3154. Paulo, Gol 1884, autorização para táxi, PLB 064, autonomia 0225, alternativa Recife. Gol 1884, autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, QNH 1017. Direita Índia, ponto de espera 1895 e com um ajuste no 097, Gol 1884, um bom dia. Rua Papa Uísque, aguarde coordenação com controle. Oceana Air 6321, autorizado a decolar, 200 graus, 069. Sete, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, Gol 2097. Tipo 9, confio em PLB. Mono 44. Mono 659, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via pátio, táxi Índia, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, QNH 1017. 17, pátio Índia, para o centro, 245, Gol 164. É o 90, pronto. Gol 1884, número 2 para decolar, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Gol 1884. 714, confirme para o controle se aproa para esse ideal para o destino, mantenha 299. 300. 300, sim. Aguarde para voar direto ao destino, azul 2714. E forma o tráfego adicional, posição 1h27 milhas rumo sudoeste, 1 até R72, passando uma centena em descida. Gente, tá aguardando o 2714. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6321, saindo na Arbor. Oceaner 6321, no contato radar na decolagem, subavia saída água para o nível 360. Via Arbor, para o 360, Oceaner 6321. Azul 2715, desça para 2000 pés, ajuste 1017, está autorizado ILS, X-ray, pista 10, reporte estabilizado. Para 2000, contêiner 17, reportará estável. Junto a Paulística, autorizado Sierra November, Vitor Romeu, decola da pista 17, após a decolagem, curva à direita no corredor Axé, a 1000 pés, Axé na 0156, controle 120, decimal 8. Vila Papa Uísque, cotejamento está correto, confirme o pátio PLB. Azul 4462 estabilizado, MLS. Azul 4462, complete a final de chame torre, 1895. 1895 graus. Azul 2714, está presente para autorizar direto o destino, para o A300. Presente para voar barreira azul 2714, obrigado. Papa Tango Victor, Índia Juliette, autorizado a alinhar e manter cabeceira na festa. Papa Tango Tango Victor, Índio Juliette, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 97. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, aguarde autorização de pouso, cheque o baixado e travado. Sente, Azul 4462. Ané 6321, dá presente está autorizado direto pro de água. 50 with me, permission. Ané 6321, dá presente direto água. Ané 6321, no copo e o controle. Afirma, senhorita, voa na árvore da presente. Informação foi para o Oxané 6321. Afirmativo, Oxané 6321, voando árvore da presente. Ocean 6314. Decolou 08, chame o controle Salvador 120 decimal 8. 08, obrigado. Azul 4462, autorizado pouso 190 graus 07 norte, cheque o trem embaixo travado. Sente, trem checado, visual a 920 pés, livre pouso 4462. Gente. 2097 decolando, cruza 2000 pés, solicita a curva à direita para evitar formações. Ou 2017, contato radar na decolagem, ainda presente, está autorizado curva à direita na proa de Coral, nível 180. Coral 180 autorizado, Tango Victor, Índia Juliette, terá que aguardar para a decolagem, teto agora estimado 900-10, abaixo do mínimo, dos mínimos, para visual especial e o controle também confirmou e vamos aguardar a melhora das condições. 1884, atualizado alinhar e manter, pista no zero. Boa noite, 84, ali, mantém, decimal 0. 4462, no solo 10, libere a direita, solo 121, decimal 1. 21 na direita, o azul 4462, obrigado. Papatango Victor, Índia Juliette, estou ciente da sua informação, porém estou avaliando e trabalhando com o parâmetro da aeronave que pousou e avistou a 930 e poucos pés. Então, na avaliação da torre, estou puxando um pouquinho para baixo, considerando 900 pés, 900 pés. Está pousando outra aeronave da Azul, que eu vou confirmar a que altitude vai avistar para a nova avaliação. Por enquanto, aguarde autorização para decolagem. No 884, autorizado a decolar 200 graus 07 nós. Eu decolagem 310, agora 884 50. Salvador, o gol, 169, 40. Mantém o ponto de espera. Mantém, número mesmo formado. 0 chame Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 1260, alterna 1288, agradece, Xané 6321. Está estável no Zulu da 10, correção do X-Ray, 10 azul 2715. Azul 2715, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 18957. Azul 2715, agora 1,5 milha de Simbra, já estável. na aproximação, aguarde autorização de pouso. Enter. Azul 4065 para Campinas, prepara da Eule da Motte, vai e aguarde a cópia. Decolou, passou o controle, gol 1-8-8-4, aos 1-3, chame o controle em 1-2-0, décimo 8. Dois, dois, três, um, na guarde. Para. O Papa Whisky. O senhor copiou uma informação que eu passei para o Papatango Victor, Índia Juliette, está alinhado à sua frente, na cabeceira 1-7. O teto estimado pela torre novamente é de 900 pés, não permitindo no momento o voo visual especial. Jamo! Autorizado Jamo, dá presente, gol no 884. Obrigado. Mão 8. Autorizado Salvador Santino, com o espaço de Jorge Amado, para o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, com o espaço de Jorge Amado, Ah, 31172, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste 10017. Ocean 6314, send via for 2015-181017. This is via Mari arrival, send it 2000-007. O 2017 da presente foi autorizado para hoje, e o COVID. Afirmativo, e o COVID da presente, gol 2017. Para 2231, autorizado para o SPEC acionamento na remota 12, chama táxi. Autorizado, remota 12, chama táxi 2231. Papatango Victor, Índia Juliette, tráfego que pousa é um ATR 72 da Trip. Fica atento a possível esteira de turbulência. Autorizado a decolar 190 graus 07, nosso pistão 07. Gente, gol no 659, autorizado a linha manter pistão 0. Mantenendo zero, agora no 65. 2715 no solo 16, libra direita, solo 121, décima 1. Autorizado a linha e manter pista na 7, Papatango Zulu, Papa Uísque. Pousa 140, gol 1884. Gol 1884, mantenha a escuta do controle. Permanente, informo que o limite vertical da terminal é nível 190. Opa, isso aí, muito obrigado. Índia Juliette, decolado 12-noite, um controle 120, décima 8, bom voo. 208, agradece, o Índia Juliette. 2715. Azul 2715, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, sinalizador, 2715. Close, we've got established one localizer code. E clear the simple island of Constable. Controle Cordial, boa tarde, Papatango Victor India Julia. Papatango Victor India Juliette, mantenho no meu pé de corredor Axel, ajuste 10015, reporte Farol da Barra. Passará Farol da Barra, manterá mil pés ao atingir India Julia, pelo corredor. Sou 1884, chame o centro Recife, agora na frequência 12545, secundária 12685. 12545 e 12685 com Recife, gol 1884. Olá, pista 17, 190 grau, 08 nosso. Passarelo 2231 com 50 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Brasília. Passarelo 2231, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 198-95, que é inegal no 097. 097, Pátio, ponto de espera da 10, torre 2952-231. Bom, no 649, contato radar na decolagem, rodovia saída da El para o nível 360. Da El, Leda para o nível 360, gol 169. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango Zulu, Papa Whisky. Papatango Zulu, Papa Whisky, prossiga para o controle. Correndo a céu no meu pé para Veracruz. Gente, o Papa Whisky informa que vai seguir a aeronave mantendo o meu pé de corredor axé à sua frente. Um Papa Alfa 3-2 mantendo um no meu pé de corredor axé. Reporte para da barra. Ou visual contrário. Ciente, reportará o Zulu Papa Whisky. Confirme? Para o 3-1, após está autorizado para o procedimento. Afirmo, desta via para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-7, está autorizado em LS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado. 1-0-1-7, desta via, reporte estabilizado, 3-1-7. Agora no limite da terminal Salvador, 61 milhas, a sudoeste, serviço radar encerrado, mantenha nível 1-8-0 na Prodil, cove, chame e leve frequência 1-2-0-1. 201, obrigado, bom trabalho. Oceanair 6327, stand by to copy. Se a coosta confirma a altitude que mantém, informe que não recebo no radar. Azul 4065, autorizado, pushback, acionamento, portão 1, chama táxi. Autorizado, Azul 4065. 1-0-1-7, aguarde para te informar sobre as condições meteorológicas de Salvador. Deu ponto de espera. Mantém, 2231. Plano 4, complete final in the call tower 118.95. Call tower. Salvador Tower. Good afternoon. 314, travel final. Ocean Air 6314, continue approach, report runway sight. Ceiling, estimate ceiling 1,000 feet, visibility 4,000 meters. Roger, sir, can you confirm runway wet? Not yet, runway passed, cleanly passed, not wet now. Runway dry or wet? Runway dry. Thank you very much. Salvador, boa 73835, informação X-Ray, 200 para o 960. Tá, 3835, a sua identificação dessa via chegada Bonte para o nível 050, ajuste 1017, via chegada Bonte. Via Bonte 050 no 097, 3235. Send to departure to Dial Coral. Which is 7 right, copy? Questionnaire 6327, clear D to Ilios via Golf 677 after Acordia flight plan route. Flight level 240, runway 10 after departure, turning right, dial departure, Coral transition, scope 5447, Salvador departure 120.8. Questionnaire 6327, read back correct, report you ready to start up and push back. Vitor, Índia, Juliette, apenas para informação, temos um tráfego à sua retaguarda mantendo 700 pés, o Zulu Papa Whisky. Também tá indo, vai manter corredores para Vera Cruz, sem frequência livre para a coordenação da presença. Falou Azul 4 para o táxi, alterna Ribeirão Preto. 4 horas e 35, autonomia TAB de 99. Ponto 4065, táxi autorizado, direita Índia até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera, chame a torre, 198 decimal 95, quem negar no zero, no 7. Autorizado, direita, ponto de espera no zero, torre 1895, boa tarde, fala, boa tarde, voo 966, informação do voo, autorização Campina Grande. Voo 966, prepare a saída Pucca, transição de pare e aguarde a cópia. Pucca de pare, aguardando, obrigado. Controle Salvador, Papa Tango Zulu, Papa Whisky, passou o farol da barra. Gente, o Papa Whisky informa que o trato anteriormente informado está a 3.5 milhas à sua frente, com destino para Cairo Lourenço, sem frequência livre para a coordenação da presença. Muitíssimo obrigado, frequência livre, Zulu, Papa Whisky. A 3172 complete a final e chame torre 118.95. 1895, boa tarde. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Mantendo. Zulu 10, nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Pucca, transição Zipar, aciona 5466, controle 120, decimal 8. 31, decolou os 26, chama o controle 120, decimal 8. 208, passarei do 2231. Radar agora, passa a posição Conde, vai na proa da posição Coral da presente para cruzamento da terminal, informo que o ajuste é 10017. Santa 3172 estabilizado. Santa 3172, acuse avistando. Santa 3172. Teto estimado no 1000 pés, então 3172. 3172, no 60, informa se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. Olha, informa aí, devido ao peso, nós não vamos conseguir manter a restrição. Se manter a 3.000 pés inicialmente, passaria 2.231. 3.000 inicialmente, 2.231. O controle, o passageiro 2231, consegue cumprir a restrição? Gente, então está autorizado subida para o nível 160 via saída Momo, cumprindo a restrição superior da saída. Informamos que temos um tráfego em aproximação pelo setor nordeste. Posição agora 1 para 2 horas, 31 milhas, rumo sudoeste, um Airbus 320, passando uma centena em descida. Gente, então está autorizado o nível 160? Sim. 602231. 3835, informa o tráfego, posição 11 horas, 28 milhas, rumo noroeste, 1 ABR 72, passando 3.500 pés em subida. Dentro do tráfego, 3835. Mike Acosta, ciente, mantenha 500 pés, o ajuste permanece no 0 no 7, reporte no através de Pituaçu. Mike Acosta, copiou o controle? Mike Salvador, Mike Acosta, mantenha 500 pés, ajuste no 0 1 no 7, na proa do farol de Itapuã, reporte através de Pituaçu. Salvador, Salvador, Mike Bravo Tango. Da Costa, informa clareza 2/2. Parque Salvador, Mike Bravo Tango. Autorizado alinhar e manter 5-0, 4-0 mesmo. Meu pés, ajuste no 0, 1 no 7. 4-0 no 0 no 7, 3, 2, 3. 1-7-2 no solo 3-2. Libere a direita, solo 1 no 2-1 no décimo 1. 1-2-1 no 1, tá 3-1-7-2. Salvador, boa tarde, tá 3-1-7-2, de volta. 172 Pax via Alfa, reporte antes do Pax 2 Juliette. Alfa, antes do Juliette, da 3-1-7-2. Azul 4065, autorizado decolar, 1210 grau, 08 graus. Azul 4065, iniciando. O tráfego informado anteriormente superado em nível, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 7. Está autorizado ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Rapaziada 2231, no tráfego anteriormente informado, superado em nível. Sim, é possível, assim que possível, por de VATAP ou coordenar por de barreiras para o passaria 2231? Inicialmente está autorizado por de VATAP, passaria do 2231. Inicialmente VATAP, muito obrigado, está agora liberada a restrição, né? Sim, amor. Controle, bom, azul 2711, eu de voo 160 na proa de Bonfi, com a informação azul nas escutas. 27 standby. 3172, autorizado Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, para 3172. Brasil. Boa tarde. 5 milhas, nordeste de Salvador, vou na proa de Ponce para interceptar a chegada a Ponce, ajuste no 017, informe no ideal de descida. 017 para a chegada a Ponce, chamaremos no ideal de descida, com azul 279. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 4065 está cruzando 1.500 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. Da El, 340, Azul 4065. Six 6327, cleared to pushback and start up, call me taxi. Solo, Salvador, 3155, informação Zulu, autorização Guarulhos. São 3155, autorizado Guarulhos. Via UPS Luna 0, Piraí, após segue conforme a nota do plano, nível 320. Decola da pistão no 0, após a decolagem, curva à direita na saída da Euleda Mótica, transponder 5456, controle 120.8. Gente, pode confirmar, por favor, a roça, a posse Piraí? UPZULU 0, Piraí, DCT 1, BAD, UPZULU 44, PAGOG. 11895. 320, a rota UPZULU 0, Piraí, BAD, UPZULU 44, PAGOG. A decola da 10, curva direita, da EL Leda Mótiva, funciona 5456, controle 208, SAN 3155. Sou 3155, atendimento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 5. Sim, chama na pushback, acionamento. Simples 02, prepare a saída Arbor Elefa e aguarde a cópia. Zero para um circuito padrão e depois seguir para o litoral setor norte, perna, do vento, perna base pista no 7. É, solicita a espera aí na especialidade do Itapuã. Autorizado. Espera com curvas pela direita sobre o farol de Itapuã. Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta está esperando curva direita. Informador, voa até 3835, terra 190. San 3835, continua a aproximação. Chuva no terço final da pista 10. Informação de tráfego, helicóptero Eco Charlie 35, mantendo esfera no litoral sul à sua direita, 7 milhas aproximadamente. Autorizado pouso 180 graus 09 nosso. Sempre pouso na 10, sentido tráfego San 3835. Continue 6327, approved taxi via taxiway India until the holding point runway 10 at the holding point tower 118.95 QNH 1017. Okay, 1895 on the holding point via India runway 10. 6327. Olympus 02, pronto, cópia. Olimpo 02, autorizado Brasília, via Pezulo 17, nível 260, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5430, controle 120.8. Ajuste de altímetro no 017. O Maquia Costa vai prosseguir e vai reportar a base de Brás pela direita para 17. Para o acionamento e táxi, chame a torre 198.95, que nega 10.07. Fernão no 2685, caso negativo 1260. 2545, 2685, caso negativo 1260, passarei 2231. Pronto, autorização. Fala, Salvador, bom dia. 3835, livra pista via Eco. Então, 3835, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Táxi via Alfa, Juliette, posição 3, tá? 3, 2, 3. Salvador, Oceanário 6355, boa tarde. Oceanário 6355, prossiga. Chamando um pouquinho mais cedo pra Guarulhos, assim que possível. Pronto, pode. Sente, ainda não possui o seu plano, prepara da Elda da Motiva. Ok, aguardando. Só 3155 na escuta. Prossiga. Informo que devido à solicitação do FMC, eles informaram que para Guarulhos a rota será Upsilon 10, Piraí, Umbade, Upsilon 44, Pagog, devido a algumas formações lá em Guarulhos. É 327 inicial. Torre, o Marquinha Costa está girando base para final 17. Passou plano de instrumento 370 com Gomes, autorização. Forçada 2550, prepare a saída da Eulê da Morte, vem aguarde a cópia. Da Eulê da Morte, eu vou sair, vai aguardar. máquina acústica, sinal da onda 7. Livre pouso, 190 graus, 099. Máquina acústica. Decolou os 43, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Olimpo 02. Good afternoon, go ahead. Clear to start, report by the taxi. Olimpo 02. Para o nível 240, após 2 mil pés, autorizado direto da EOC. Ok, da El Porão, após 2000, direto da El, obrigado, 6327. Devido à restrição de visibilidade, informe no solo controlado. Está no solo controlado? Acosta, seu solo aos 4-4, livre táxi para o 4-4. Acosta. Funcionário 6355 está autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Upezulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Upezulu. 4-4, Pagog, nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5515, controle 120 decimal 8. 360, Pazulu 10, Piraí, Umbad, Pazulu 44, Pavog, 10, direita da Elva e da Rótima, 5915-2083. Funcionário 6355, o atendimento está correto, chama pronto. Chegou no 966, tá com 5 horas e 8, 89 é Natal. Voo no 966, autorizado fax até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chame a torre, no 8 decimal 95, QNH 10 no 7, confirme a alternativa. Natal, alternativa 1895, torre ponto de espera, voo no 966. Solo Salvador, está 3155, pushback zonamento por posição 5. Está 3155 no portão 05, autorizado, chama táxi. Toma na tarde, 3155. Força aérea 2550, está pronto, cópia. VS, reporte estabilizado. Ok, 504.000 e após pelo, está autorizado descida para 2.000. Para o início do procedimento azul 2719 com 1017. Papa Romeu Bravo, Sierra, Sierra, prossiga. Tá decolando, Serra Índia com Índia, com destino a Salvador. Único a bordo, mantendo 500 pés. Tá acionado no 0132. Gente, Bravo Serra Serra, mantenha 500 pés na proa de Ceasa, antiga rotatória, reporte visual. Já tá visual no campo, Bravo Serra Serra. Gente, aguarde coordenação com a torre. Bravo Serra. Seu cotejamento está correto, confirme o pátio para o B. Estamos no pátio de autoridade, estamos com 08 a bordo. Gente, 08 pro acionamento e táxi. Chame a torre 198 decimal 95, que negão no 097. 095, chamará, obrigado. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Qual o local de estacionamento em Salvador? É o 44, senhor. Gente, tipo da aeronave? É o Romeu 66. Continua a aproximação. Chame final normal, pista 17 avistado. Vento 190 graus, 08 nós, Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Vai chamar final da 17, o Bravo Serra Serra. Sou Salvador, Força Aérea 2550, dando parte de autoridade para acionamento. Autorizado acionamento, acuse pronto para o táxi. Força Aérea 2550. Será 50. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, confirmando o tipo, Romeu 44. É o Romeu 66, senhor. Romeu 66, gente. Zero 02, maintain position, taxiway hotel. And wait to cross the active runway. We have a Boeing 737 taking off. Meu Bravo Serra Serra, visual com a pista 17. Afirmativo, senhor. Autorizado pouso, pista 17, 190 graus, 07 nós. Autorizado, o Bravo Serra Serra. Força Aérea 2550, para o início do táxi 08, a bordo alternando Campinas. Autorizado táxi, até a saída do pátio de autoridades, chame para o ingresso na pista 10, Força Aérea 2550. Chama para o ingresso, Força Aérea 2550. Gol 1966, decolou 51, chame o controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde. Olimpo 02, clear to cross, runway 10. Olimpo 02, clear to cross. Sorry, report ready. Uno 251, no secundário 1-3325, solicite ao mesmo. Positivo, boa tarde. Controle Salvador, Gol 1966, passando 2000, boa tarde. Gol 1966, contato radar na decolagem, chupa via saída PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, Gol 1966. Zero. Chamaremos, 2719. Força Aérea 2550, mantém a posição e aguarde para o ingresso. Mantém, Força Aérea. Solo Salvador, até 3155, por táxi, IOB 175, Atena Confim, 4 horas de autonomia. É fixo, senhor. Já, nosso solo está tomando de volta. Gente, no solo 53 ao estacionar, frequência livre. Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Pedido, quem poderia, por gentileza, coordenar para a para o terminal, para essa pessoa? Sim, vou informar isso para ela. Graças. Olympus 02, maintain position, wait to cross runway 10. Azul 2711, autorizado pouso, 200 graus, 069. Autorizado pouso, Azul 2711. Pouso 620, acione identificação, nessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1017. Qual é a informação, Zulu? 3155, formação de tráfego. Tráfego número 1, Embraer 135, da Força Aérea, no pátio de autoridade. Decolou da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída Arbor. Após segue direto conforme a rota do plano. Aciona 5510, controle 120.8. Ok, com fins 340 é a rota do plano, decola da 10, curva direita, saída Arbor. 5510, transponder 1208, controle azul, 4118. Azul 4118, com o planejamento está correto, chama o pronto, posição 8. O 8 vai chamar quando pronto, 4118. Azul 2711, no solo 55, livre à direita, ataque sua eco. Chame o solo Salvador em 121, decimal 1. 211. 02, clear to cross runway 1028. When you approaching taxiway Delta, contact Salvador ground, 121, decimal 1 again. Clear cross runway 1028, Delta, contact ground, 121. Decola pista 10, curva direita na Arbor, transição eleva. Transponder 55 no meia, controle 1208, voo 1097. Fala Azul 2711, Lincoln, na 3-4. Azul 2711, táxi autorizado via Alfa Kilo, a posição é 4 Lima no Pat 3. E Alfa Kilo, sentido da aeronave da FAB, na intersecção, aguardando o táxi também. Olimpo 02 também. Olimpo 02, approved taxi via taxiway Alpha, Juliet, Manapron and taxiway India until the holding point of runway 10 at the holding point tower 118.95. Via taxi via Alpha, Juliet, 450, decolado. Série 2520. Corrisco, série 2550. Contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Está autorizado manter por até 2000 após curvar à direita na prodilida. Na saída da Elvi até 360, mantenha a proa até 2000 após voa direto Leda, o Força Aérea 2550. Oceano 3 no 4, autorizado Petrolina via Pezulu 20, nível 340, decolada pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, Cogbo, Nenim, transponder 5526, controle 120, decimal 8. Chanel 6314, autorizado 340 Petrolina, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, não copiei a transição, transponder 5526, controle 1208. Então é Momo, Cogbo, Nenim. Está correto, Momo, Cogbo, Nenim. O cotejamento está correto, chama pronto, pushback acionamento, o Chanel 6314. Está na posição meia dúzia, chamarei pushback acionamento. Pushback acionamento no 9, igual no 097. Bom, no 097, autorizado no portão 9, chama táxi. Autorizado no 9, chama táxi, no 097. Olimpo 02. Clear to line up and maintain. Perfeito, Salvador, uma boa tarde, é o Menor 18, passo do 220 para 1, se informação, tudo. Azul 6918, acione identificação, desça via chegada Mari para nível 050, ajuste 1017. Azul 6918, desce chegada na Mari, ajuste 1017, desce para nível 0. Controle Altran 3155, boa tarde, cruzando 1600 agora para o 320. Altran 3155, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2000 pés, aposta autorizado direto Leda e ascensão para nível 320.